Esse episódio é um oferecimento do Kayak. Kayak é o maior buscador de viagens do mundo. Lá você compara os preços de um monte de sites de viagens e companhias aéreas e consegue as melhores opções, melhores datas e, principalmente, o melhor preço em tudo. Hotel, passagem, aluguel de carro. E lá tem um monte de ferramentas para você planejar sua viagem sem ficar abrindo um monte de aba. Mas o melhor é o seguinte, ainda dá tempo de você viajar no carnaval pelo melhor preço. O Kayak reuniu as melhores dicas e ofertas de viagem em um único blog, tanto para quem quer ir curtir as melhores festas do carnaval, quanto para quem quer descansar. É só você ir em kayak.com.br/carnaval. Lembrando que Kayak se escreve com K e Y. kayak.com.br/carnaval. Tem o link aí no post. Corre lá que ainda dá tempo, porque viajar no carnaval, mesmo em cima da hora, não é sorte, é Kayak. E aí, beleza? Esse é o GugaCast. Eu sou o Guga, falei tudo errado. Porque a gente não sabe mais fazer programa. E eu tô aqui com o Caio Corraine. Olá, personas! E com o Rafael Mafra. Ô, Esquindô, Esquindô! Quem é que fala Esquindô, Esquindô? Quem é, né, no mundo? Tem alguma música que tem isso? Esquindô lelê, Esquindô lalá. O que significa Esquindô lelê, Esquindô lalá? Eu só vi Esquindô em sei lá, revista da Turma da Mônica. Do Zé Carioca. Quando aparece alguém sambando. É, o Nestor. De acordo com o dicionário informal, lelê significa sexo, transar, consumar ato sexual. Ok. Esquindô, eu não sei o que é. Que horror. Ou seja, você não resolveu o nosso problema, você só trouxe outra palavra. Não. Você só falou de sexo aleatoriamente. É isso. É porque esse é o carnaval, né? Sexo aleatoriamente. É sobre isso. Esquindô, esquindô. Rafael, o seu carnaval é sobre sexo aleatoriamente? Não. Sobre o que é, então? Cara, tem uma tradição na família da minha esposa que quando chega o carnaval eles fazem uma pamonhada. Que específico. Eles trazem milho. O milho tem que vir de Goiás. Ele não específico pode ser de Brasil. Não, cara. Eu queria falar... Goiás, cara. Goiás é isso aí. É. E o milho tem que vir do Goiás. Ele não pode ser milho brasiliense, que é pior. Entendeu? Aham. E aí eles trazem, alguém traz, assim, alguém que tem um carro grande traz o porta-mala cheio de milho. Espigas de milho. Uma caravana cheia de milho. É. Não, os carros são chiques, é, sei lá, um i30 cheio de milho no bagageiro. Não, mas é quando você fala isso, a impressão que dá é que isso foi nos anos 80. Então, eu imagino uma caravana. Não, é atual. Aí a gente tira todo esse milho. Aí as mulheres mais velhas da família ficam ralando o milho por muitas horas. Muitas horas. Enquanto elas conversam. Só que como as pessoas só chegam do Goiás às 10 horas da manhã, não dá tempo de fazer a pamonha pro almoço. E pamonha, no entender goiano, não enche barriga, né? Não é um almoço pronto. Ele é só um acompanhamento. Ok. Então tem um churrasco enquanto faz a pamonha. Tá, agora ficou mais interessante. Porque Porra. Até então parecia um ritual indígena. É, mas é. E aí, eles vão preparando aquela pamonha. As pamonhas têm cores diferentes, né? De liguinha, pra identificar do que é. Pamonha de doce, pamonha de sal e pamonha com jiló, com queijo, sei lá. E aí, depois do churrasco, essa pamonha vai ficar pronta umas 3 da tarde, quando tá todo mundo morto de tanto comer churrasco. Rapidão, tem pamonha de guariroba? Não tem pamonha de guariroba, mas eu posso deixar a sugestão quando você vier. Eu faço uma pra você. Fica aqui a sugestão, né? Já que é essa homenagem a Goiás. E aí faz essa pamonha, então quando dá umas 3 horas da tarde, a pamonha fica pronta. E aí todo mundo fica brigando pelas pamonhas. Só que tem, assim, 10 pamonhas por pessoa. Então não tem absolutamente motivo pra brigar pelas pamonhas. As pessoas comem muitas pamonhas depois de ter comido churrasco. E aí nesse momento eu já fui dormir. Assim, eu já não aguento. Na taba. Você foi pra sua tábua dormir. E aí, de repente, assim, no momento que acaba a deglutição da pamonha, explode uma música, uma marchinha de carnaval, que alguém coloca lá num som Bluetooth. E aí todo mundo fica doidão e começa a dançar malucamente. Caraca. Aí eles andam em volta da casa, põem fantasia, usam spray na cara do outro. E, assim, é um momento catártico que dura uns 15 minutos. Aí todos estão exaustos, exaustos de fazer bagunça e comer pamonha e comer churrasco e preparar a pamonha. E aí todo mundo vai dormir. Caraca, Rafael. Depois eles acordam e falam assim, vamos curtir o Carnaval de Brasília? Eu, obviamente, não vou. E aí eles vão pra um bloco aleatório qualquer que tá anunciado naquele dia e voltam 2 horas depois dizendo que estava horrível. E esse é o Carnaval da família da Emília. Cara, eu tô ao mesmo tempo com medo e com inveja. Você tá convidado, Caio, se você quiser vir. Porque eu vou revelar que eu acho que eu nunca comi pamonha. Como é isso, cara? Eu não sei. Mococa não tem pamonha? Não tem, mas o carro da pamonha fresquinha de Piracicaba sempre anda mais rápido que a minha vontade, sabe? Então sempre que eu falo, assim, porque eu começo a ouvir ele passando, aí eu, pô, acho que é hoje, né? Aí eu vou, coloco uma bermuda, porque eu nunca fico de bermuda em casa, né? Então vou, coloco uma bermuda, coloco a chinela, desço. Quando eu tô lá embaixo, ele já tá muito longe. Aí eu, ah, não foi hoje. Um dia vai ser, eu sei, eu tenho certeza disso. Eu sei disso no meu coração, é uma verdade pra mim. Só que, por enquanto, ainda não foi. Eu acho que foi legal você falar isso, porque o verdadeiro carnaval do Brasil... Tudo bem que a gente já fez uma curva de 90 graus aqui, a gente tá falando sobre pamonha, não especificamente sobre carnaval. Embora esse seja, sei lá, o carnaval indígena da família do Rafael. Mas o verdadeiro carnaval do Brasil, ele é no interior, né? É esse carnaval da cidadezinha no interior, igual a Mococa. Sim. Né? E isso foi uma boa lembrança, Caio. Que bom que você lembrou da sua infância em Mococa. Sim, Mas eu vou te dar uma dica pra você sentir o gosto da pamonha. Pega um travesseiro grande e põe muito açúcar. E engole. Aí você vai saber exatamente como é uma pamonha doce. Cara, que maravilha, o carnaval da pamonha. A gente quer fotos e vídeos lá no grupo secreto depois. Pode deixar. Então a gente começa falando de pamonha nesse programa que marca a estreia dos episódios. Esse programa que marca o fim das férias, né? Como tudo no Brasil, o ano começa realmente depois do carnaval. E esse programa marca isso, então a gente tá com identidade visual nova. A gente vai ter umas pequenas mudanças aí no formato do programa. E uma novidade é que no final do programa a gente vai contar as micro-histórias do Twitter. A gente pediu pro pessoal mandar histórias em até 280 caracteres com a hashtag GugaCastCarnaval. A gente selecionou as melhores micro-histórias pequenininhas e a gente vai contar no final do programa, então fica ligado para você ouvir. E essa semana a gente vai pedir lá no Twitter de novo mais histórias, fica ligado lá também. Excelente. Rafael, que histórias a gente vai ter nesse programa, cara? Bom, eu não quero antecipar muito, dar spoiler das histórias, mas a gente tem um carnaval repentino, tem um desfile de carnaval Good Vibes, um gringo comprando ingressos em cima da hora para ir no Carnaval do Rio. Maravilhoso. Ah, que bom. E um cara que tentou atingir o paraíso no carnaval. Paraíso seria Alto Paraíso? É, se ele fosse de Brasília, ele teria atingido o Alto Paraíso no carnaval, com certeza. No grupo secreto do GugaCast essa semana, eu e o Rafael trazemos de volta um dos quadros mais queridos do grupo, que é o Duas Coisas Que Eu Odeio, Uma Coisa Que Eu Adoro. É onde a gente fala sobre duas coisas que a gente odeia e uma coisa que a gente adora. O grupo secreto para assinantes é onde tem conteúdo do GugaCast todo dia útil. É como se tivesse um mini GugaCast todo dia e você pode experimentar isso praticamente de graça, porque assinando com o PicPay te devolve o valor da primeira mensalidade integralmente. Então dá na mesma, né? Paga 15 pratas, toma 15 pratas de volta e aí você pode usar esse saldo em quase tudo, porque quase tudo aceita PicPay, Uber, bilhete único, máquina Cielo, é bom demais, canivete suíço dos meios de pagamento. Para saber como fazer isso, é só em gugacast.com/assine. Lá tem tudo explicadinho de como fazer e você pode ouvir o conteúdo no nosso grupo no Facebook ou no Olo, que é nosso app específico para isso. Vai lá, gugacast.com/assine. Tem mais de 700 conteúdos lá acumulados que você pode ouvir e você pode experimentar praticamente de graça. Vamos pro jogo? Bora. É, yeah, jogo! Já que esse programa está sendo patrocinado pelo Kayak, eu criei um jogo especial para o nosso patrocinador, que se chama... Kayak Hack. Esse jogo consiste no seguinte: eu vou desafiar vocês. A gente falou no começo do programa que o Kayak tem o blog de carnaval, kayak.com.br/carnaval, onde tem os melhores destinos do carnaval para você conseguir comprar passagem em cima da hora, ainda dá tempo, vai lá. Guarda essa informação aí que é importante. Mas, aqui no jogo, a gente vai na seguinte URL que eu quero que vocês abram aí agora. Sim. kayak.com.br/voos. Ok. Tá aqui. Aí você vai ver que tem um menu drop-down aí, ida e volta. Você pode clicar nele e vai ter uma opção várias cidades. Ok. Eu vou desafiar vocês a conseguir a passagem mais cara entre Rio e São Paulo. Tá. Vocês vão ter 2 minutos pra colocar São Paulo como destino inicial, tá? Rio como destino final e o que vocês quiserem no meio. O máximo que vocês conseguirem, o mais rápido possível, pensando que quanto mais longo, mais caro. Tá bom. Só que eu não vou deixar os 2 minutos rolando aqui, eu vou editar. Quando eu falar acabou, vocês têm que clicar pesquisar. Não importa como esteja preenchido, tem que clicar pesquisar. E o resultado que vai valer é o primeiro resultado do Kayak. Tá bom? Eu vou acertar o relógio aqui. 1, 2, 3. Valendo! Ai, Jesus. Pera aí. Eu tenho que ir pra... Aí eu vou pra onde, gente? Ah! Não, isso não é um destino. Osasco não é um destino. As datas realmente não importam. Pode colocar qualquer data, ok? Uhum. Pronto. Vamos lá? Vamos ler os resultados? Vamos. Ai, meu Deus, por favor. Eu nunca torci pra uma viagem sair cara antes na minha vida. Meu Deus do céu. Caio, qual foi o seu resultado? 17.289. É, barato. Uma ilha de São Paulo, Rio, 17 mil reais. É. Dá pra você comprar um Corsa e... Mas... Dá pra comprar dois... Não, dá pra comprar vários Corsa e andar até onde acabar a gasolina de cada um, sabe? Você vai rebocando, né? Deu um trem de Corsa. Centopeia humana de Corsa. Rafael, quanto que deu o seu? O meu deu 21.944 reais. Ah. Ponto pro Rafael. 1-0 pro Rafael, yes. No Kayak Hack. 21 mil reais, dá até pra comprar um Palio mais novinho aí pra ir até o Rio. É. Caio, conta como foi o seu trajeto, cara, de 17 mil reais. Bom, o meu primeiro voo, eu saio de Guarulhos e vou até Pequim. Ok. boa escolha. Pra chegar em Pequim, eu tenho que sair Guarulhos, Madrid, Madrid, Moscou, Moscou, Pequim. Excelente. Fora as escalas, quantos destinos você colocou no fim? São 6. São Paulo, Pequim, depois Pequim, Pompei, sei lá, no Vietnã. Depois de Port Moresby, eu fui pra Hobart. De Hobart, eu fui pra Moscou. De Moscou, eu fui pra Port of Spain. De Port of Spain, eu fui pro Rio de Janeiro. Saiu barato demais, cara. Saiu muito 17 barato. Mil reais, você dá a volta ao mundo desse jeito. Rafael, conta aí sua escala. Quais foram os destinos que você colocou? Eu fiz uma viagem que passa por Guarulhos, Dubai, Santa Cruz de la Sierra, Barranquilla, Dresden, na Alemanha, Dera Gazi, no Cazaquistão, e aí volta pro Rio de Janeiro. É, foi mais curta a sua viagem. Mais curta e mais cara. O mais difícil, cara, o mais difícil é você ir de Santa Cruz de la Sierra pra Barranquilla. Acredite. Por quê? Foi ali que você ganhou. Porque é um voo que leva 11 horas e 50 e tem 2 escalas, uma em Lima e outra em Bogotá. Porque não tem voo direto, né? São cidades menores. É, não, mas faz sentido. Você sai Lima, a capital do Peru, e você vai pra Bogotá, a capital da Colômbia. E de lá você vai, faz o voo interno, faz sentido. Ok, Rafael ganhou a primeira. Vamos pro próximo desafio do Kayak Hack. O próximo desafio vai ser diferente um pouco. Vocês têm que ir de Brasília pra Recife. Eu não quero a viagem mais cara. Eu quero a viagem mais longa possível, com o maior número de horas de voo. Não importa as datas que você vai colocar entre os voos. A viagem como um todo pode durar um mês. O que importa é o número de horas de voo, entendeu? Aham. Uhum. Vocês têm 2 minutos que serão editados pra tentar de Brasília a Recife com o maior número de horas possível. Valendo! Brasília até Recife. O inferno dele... Escrevi errado. Pronto? Tá, eu acho que eu consegui. Pesquisar. Rafael, agora você vai primeiro. Quanto que deu o seu primeiro resultado? Deu 16.654. E o seu, Caio, quanto que deu? 29.098. Parabéns. Agora sim, Caio. Agora a gente tá falando de uma viagem. Não, agora eu entendi o jogo, porra. Ok. Rafael, quais foram os destinos que você escolheu? Eu escolhi Brasília, Lima, Guangzhou, na China, e aí de novo Guarulhos, Guarulhos, Ezeiza, que é em Buenos Aires, Buenos Aires, Toronto, e depois Recife. É, não foi realmente uma viagem com muitos destinos. E você, Caio? Eu saí Brasília, Seul, na Coreia do Sul. Uhum. Depois fui pra Luanda, na Angola. Depois fui pra Nuuk, na Groenlândia. Parabéns. Aí depois eu fui pra Sydney, na Austrália. Fui pra Rovaniemi, na Finlândia. É, eu acho que o Caio ganhou. Rafael, somadas as horas de voo, quantas horas você vai voar aí nesse Brasília-Recife? 142 horas e 7 minutos. Caraca. Nada mal. Nada mal. Caio, quanto tempo deu o seu? 187 horas e 27 minutos. Pô, surpreendentemente não foi tão mais. Foi um voo de 8 horas ali do Rafa que me salvou. Foi. Foi um Guarulhos Ezeiza. Beleza, último desafio então, hein? Eita. O desafio agora é o seguinte. Vocês têm que ir de Porto Alegre para Belo Horizonte, mas o desafio é ter o máximo de companhias aéreas. Ai, meu Deus, peraí. É de Porto então, Alegre? Que aí eu vou tirar um pouco do controle de vocês, de só colocar um lugar bem longe e tal. Então, meio que não tem como saber. Tem que ter o máximo... O caiaque, ele de vez em quando, ele combina várias companhias aéreas pro voo sair mais barato. Então, na verdade, não tem como saber. Tem que ir na sorte. Tem que colocar o máximo de destino aí e ver o que vai dar. Beleza? 2 minutos. Valendo! Eita. Caramba. É, nessa não foi muito bem, não. Pesquisar. Agora é o seguinte, você pode clicar em cima do resultado que ele abre a descrição dos voos todos. Sim. Então, vamos contar as companhias aéreas que vocês conseguiram achar aí. Só que tem o seguinte, se a companhia aérea é a mesma, só conta uma. Então, você fez vários trechos na mesma companhia aérea, contou uma só. Beleza? Tá. Tá bom. Você tem que contar o número de companhias aéreas diferentes. Rafael, quais são os destinos? Coloquei Porto Alegre, Tel Aviv, em Israel. De lá pra Lisboa. De Lisboa pra Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto pra Paris. Aí pra Narita, em Tóquio. E finalmente em Belo Horizonte. Qual foi o valor? Foram 13.237. Eu tô até pensando em fazer essa viagem. Barato porque... demais. Ainda dá pra passar e tomar um chope no pinguim. É, o problema mesmo dessa viagem vai ser, depois de tudo isso, chegar em Belo Horizonte e ainda ter que pegar um carro pro centro da cidade. Talvez demore mais do que o... Um abraço pra Belo Horizonte. Sem trânsito é uma hora cravada. É. E você, Caio, quantos destinos tem? Fala aí os destinos. Eu saí de Porto Alegre pra Minsk, de lá pra Yagon. Minsk. De lá pra Joanesburgo, de lá pra Buenos Aires. Aí eu passei em Paris também, Rafael. A gente pode se encontrar lá. Nada mal. Demais. E Paris, BH. A ponte aérea Paris, BH. Exato. Quanto que deu? Qual foi o valor? 13.751. Uma pechincha. Tá, e finalmente, valendo o desempate, né? Quem ganhar esse desafio ganha. Quantas companhias aéreas deu o seu, Caio? 12. 12 companhias aéreas, Rafael? 9. Aí! Parabéns, Caio, primeiro campeão. Primeiro campeão do Kayak Rec. Parabéns, Caio. Aí, tava preocupado porque teve uma viagem aqui que foi tudo uma na Turkish Airlines, eu fiquei bravo. Como é que eles me fazem, Joanesburgo, Buenos Aires, só Turkish Airlines? Então você que tá aí ouvindo a gente, faz lá você também um voo mais absurdo que você puder e manda depois os screenshots lá no Twitter, no Instagram, sei lá, marca a gente aí. Porque esse jogo foi muito divertido, cara. Eu poderia ficar jogando sem parar, mas a gente tem que ler histórias, não é isso? É isso aí. Rafael, antes da gente ler as histórias desse programa, quais vão ser os temas dos episódios das próximas semanas pra galera mandar outras histórias? Bom, eu quero histórias de escolas, que são sempre muito divertidas. E a gente sempre faz aqui no começo do ano. Sim, histórias de shows. Um clássico. Histórias de uma pauta nova de quase morte. Daquele momento que você achou que ia morrer e acabou não morrendo. e por isso está escrevendo para nós. Ah, não é quase morte do tipo ter experiência de tipo, você saiu do seu corpo quando estava em coma, não é isso? É, não é além vida, é quase entendi. Morte. É tipo quando você tava pra bater numa vaca no meio da estrada e ela se moveu. Isso, e ela flutuou e você passou por baixo e você não sabe como. Tá bom, quem lê a primeira história aí? Eu leio. Vai lá, Caio. Vamos lá. Olá, convidado ou convidada e Mafra de Schrödinger. Acho que nomes são desnecessários para essa história, mas podem me chamar de Eu, como eu costumo fazer. Vamos chamar ele de Eugênio. Eugênio. Prelúdio. Essa história está ambientada em 2016, por enquanto em uma cidade do interior paulista, em Mococa. Eu, no caso Eugênio, um jovem de 25 anos, estava em casa e, com exceção do meu dedão que rolava o feed do Facebook, estava completamente imerso na inércia em minha cama. Meu dedão direito então se esticou para curtir a foto de uma amiga que estava em um ensaio de maracatu, de um bloco que iria percorrer algumas ruas do Carnaval de São Paulo. Senti as dores de lesões por esforço repetitivo e decidi que precisava fazer algo. Enquanto pensava nas opções, senti novamente uma leve dor em meu dedo, que ainda se encontrava esticado sobre a tela do celular. Olhei para a tela, olhei para a foto, e nesse momento, sob as forças dele, o "eu não tô fazendo nada mesmo", resolvi que iria tentar curtir a folia do Carnaval de Rua de São Paulo. Tomo um banho, vou para a rodoviária e assim, quase 2 horas depois, chego em São Paulo. Ok, não era Mococa, não. É mais perto, deve ser Mogi. Se ele tivesse olhado o blog do caiaque, ele podia ter ido até pra Cambará do Sul. Exatamente. Tem os preços lá, das passagens. Parabéns, caiaque. São Paulo, cidade praticamente desconhecida por mim, o que não é um problema pra quem domina o Google Maps. Ele tava de boa em Mogi, rolando o Facebook, viu a foto de uma amiga dele que tava treinando pra um carnaval de São Paulo, falou, tá aí. Eu vou sair da minha casa sem nenhum plano e vou pra São Paulo. É porque ele domina o Google Maps. Você não sacou que ele tem essa habilidade. É verdade. É, dominar o Google Maps é tipo o Streetwise da Matrix, né? Porque é o Streetwise digital. Depois de uma boa caminhada seguindo direções erradas que me foram indicadas por pessoas, viu? Não confiou no Google Maps. Em um momento em que meu celular ficou sem sinal, cheguei ao local de partida do bloco. Cumprimentei minha amiga rapidamente, pois o bloco já estava saindo. Como? Ele saiu de Mogi, viajou 2 horas, chegou na saída do bloco que ele curtiu a foto da amiga? É, nesse ônibus de Mogi até, sei lá, até Pinheiro, sei lá onde ele foi, até Vila Madalena, o carnaval aconteceu, cara. Essa viagem não é rápida. É, não, sim, eu sei, só que o que muito me impressiona é ele ter encontrado a amiga. São Paulo, sabe? Continuando, ele dá o nome aqui de Feliz Aniversário. Segui o bloco do qual minha amiga fazia parte até o momento em que ele se encontrou com um outro, o qual estava muito mais animado. Fiz a baldeação dos blocos. Fiz a baldeação dos blocos e quando me dei conta, já estava embriagado, tentando falar inglês com uma suposta gringa que aparentemente queria saber onde poderia encontrar uma farmácia ou coisa que o valha. Uma amiga dela vomitava sentada na calçada. Eu próprio estava bêbado e não sabia mais falar inglês. Pessoas mais capacitadas a ajudar chegaram e eu voltei a seguir o bloco. Quando o pequeno trio elétrico fez uma das típicas paradas onde ele claramente se demoraria, resolvi verificar se ainda estava com os meus pertences. Meu celular estava cheio de notificações. Era aniversário de alguém no trabalho e as pessoas estavam enviando felicitações. Tentei fazer o mesmo, mas, ciente das dificuldades que enfrentaria para digitar, resolvi gravar um vídeo. Lógico de bêbado. Claro, óbvio. Eu entendo exatamente quais ligações o cérebro dele fez pra chegar nessa conclusão. Vou filmar, muito mais fácil. Minha avó... O trabalho, eu bêbado, no bloco. Exato. Minha avó tentando mandar áudio, tá ligado? Que ela fica mandando... Ela manda o áudio por, sei lá, tipo, meia hora falando pra eu... Ah, fi, fica com Deus, eu sei que tem, vó te ama, esse tipo de coisa. Aí depois fica, sei lá, 1 minuto e meio de silêncio dela apertando o celular. Onde para? Como é que para aqui? E é isso. Eu guardo só esses momentos. Eu salvo essas mensagens, eu deleto o avó te ama, não sei o que tem, e fico só com esses. Onde que para? Desliga aqui, bem. Vamos lá. Onde que eu tava? Nem sei onde mais que eu tava. Lógica de bêbado. Lógica de bêbado. Comecei então a me filmar. Foi quando uma garota se aproximou. Acredito que ela só queria invadir uma suposta selfie de um desconhecido, O que... Momento Alura. Socorro. Rafael, faz a ligação aí do Momento Alura. Selfie de desconhecido e Momento Alura. Qual é a relação? Quando você tenta invadir a selfie de um desconhecido, você tá tentando fazer com que seu currículo se destaque em meio a outros. Foi bom até. Foi legal. Deixa eu continuar aqui pra você. E na Alura, seu currículo se destaca porque você tem mais de 1000 cursos com apenas uma assinatura. Cada curso é uma nova linha do seu currículo. Te dá uma chance. Seu currículo vai crescendo, sabe? Vai mostrando mais habilidades que você tem lá. E no nosso link tem R$100 de desconto. alura.com.br/promoção/GugaCash. Parabéns pra vocês dois. Continuando aqui. Tomado pelo clima carnavalesco, tentei a beijar. Ela virou a cara e começou a se afastar. Eu levantei as mãos num claro sinal de desculpe, entendi errado, mas não quis ser inconveniente. Então ela inesperadamente voltou, demos um longo beijo e ela saiu procurando pelo grupo de amigos. E eu voltei a seguir o bloco. Só no... Foi fácil, nossa, hein? Gente, que... Ah, não, assim, carnaval é assim mesmo, gente. Só no dia seguinte fui perceber que gravei minha tentativa inicial de beijá-la e esse vídeo foi enviado no grupo do trabalho. Sabem quando o mico é tão grande que as pessoas até evitam zoar? Então, que maravilha. Cara, que maravilhoso. O cara foi gravar um vídeo de parabéns pra alguém, e aí apareceu uma menina e ele se distraiu e resolveu beijar a menina. É tipo o gato que tá caçando uma borboleta e para pra se lamber. Só que o problema é que... A diferença é que ele ia lamber outra pessoa, né? Isso. Só que o problema é que nessa primeira tentativa, ela não aceitou. Então ele mandou pro grupo de trabalho o toco que ele tomou. Caraca, gente, parabéns pra bêbado, né? Continuando aqui. Parabéns. A noite nunca tem fim. Segui o bloco até o final, mas a folia não acabava ali. O bloco terminava estrategicamente na porta de uma balada. Sem pensar, fiquei na fila pra entrar. Eu realmente não tenho ideia de que balada seja essa. Gostaria de ter voltado a ela mais vezes, mas sequer tinha ideia de onde em São Paulo eu estava. Fiquei com mais duas garotas, sem nada de especial a comentar. E fiz uma amizade temporária com, na minha opinião, a garota mais linda de sexy do local, na qual não teria coragem e sequer tive a pretensão de chegar. Era uma negra de cabelo black, realmente encantadora. Ela claramente já estava cansada de tantos caras chegando nela, então me aproximei como amigo. No fim, bebemos, dançamos e rimos muito. A amizade foi temporária, pois não trocamos contato. Gosto de pensar que estávamos ambos muito bêbados para pensar nisso. Eu comecei a ficar preocupado com um cara que ficava me encarando com uma cara bastante séria. Preocupação que se mostrou desnecessária. Quando ele se aproximou de um outro cara, pensei que iam brigar, mas começaram a se beijar. Acho que quase metade das garotas estavam nuas da cintura pra cima. Coisa comum em rolês de humanas. Mas achei inusitado quando fui ao bar buscar a que seria a minha última cerveja e no caminho vi que... Rolê de humanas. Rolê de humanas. Tem um amigo meu que ele fazia USP. Ah, eu nem sei se eu posso contar essa história. Blipa o nome da coisa. Ele estudava na USP. Aí sabe o Castelo Rá-Tim-Bum? Uhum. Tinha um ator que fazia o Zequinha. Nessa época que ele fazia faculdade, o Zequinha já tava adulto também e tava fazendo faculdade também. Só que uhum. O Zequinha, ele meio que foi pra aquele lance de ator, tipo, arte mesmo, e ator tem que ser pobre, vou fazer aqui teatro na rua, esse tipo de coisa. Aí esse meu amigo falou que ele tava nessa festa da USP, o Zequinha tava correndo sem camisa ao redor de uma fogueira, com os braços abertos, falando: cuspam, cuspam no artista, cuspam no artista. E as pessoas cuspiam nele. É só isso mesmo. Então, rolê de humanas. Só, né? Onde que eu tava? Obrigado por essa história, Caio. Onde que eu estava? Esse foi o GugaCast de carnaval. Um abraço. Cadê o rolê de humanas, gente? Achei. E no caminho vi que havia pessoas completamente nuas na balada. Voltei à pista de dança, não encontrei mais a minha amiga temporária, a mais gata do pedaço, supus que ela tinha ido embora, comecei a dançar com a moça que estava nua da cintura pra cima e logo estávamos aos beijos. Enquanto eu a beijava, alguém pegou a cerveja que eu segurava nas mãos, achei que iam tomar um gole e me devolver. Lógica de bêbado. Fiquei sem a cerveja. Quando eu já estava com essa garota no colo, no meio da pista de dança, umas amigas dela se aproximaram e disseram que iam embora. A coloquei no chão, ela se despediu com um último beijo e foi junto com as amigas. Já eram 3 e alguma coisa. A caminhada da vergonha. Percebi que já não aguentaria mais dançar ou sequer ficar em pé. A balada tinha uma sala totalmente escura para as pessoas se pegarem, mas não tinha lugar para sentar. Decidi ir embora. Gente, assim, claro que não tem lugar para sentar na Dark Room. Você tá doido? Você quer dar oportunidade ainda maior para as pessoas transarem na balada, cacete? Decidi ir embora, mas ainda... Eu achei maneiro que você sabe o nome do lugar. Ah, mas todo mundo que vai em balada sabe, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, continuando. Ainda faltavam umas 2 horas para os primeiros ônibus para minha cidade, que é que a gente definiu que era Mogi, e eu sequer sabia onde estava. Precisava ir para Barra Funda, com o celular no bolso, sem bateria, saía a esmo pela cidade. Como eu estava sozinho pela madrugada de uma cidade que eu não conheço, ativei meu semblante de boi bravo. Não é um boi branquinho, branquinho. Alguns minutos depois, fiquei feliz quando vi uma estação de metrô e fiquei triste quando vi que ela estava fechada. Não estava bem para esperar sentada, então continuei caminhando sem rumo. Vi um boteco aberto, fui até ele para comer algo. Não comia nada desde que saí de casa. Ainda com minha cara séria e brava, pois não consegui sair do personagem. Pedi um pastel e um suco de laranja. As pessoas do local ficaram me olhando de forma curiosa, tanto que preferi pedir para viagem e continuei caminhando enquanto comia. Agora o céu já estava claro, tão claro quanto o céu de São Paulo pode estar. Todas as pessoas que eu encontrava pela rua ficavam me olhando. Comecei a me perguntar o motivo. O mesmo aconteceu no metrô, na rodoviária Barra Funda, no ônibus para minha cidade, na rodoviária da minha cidade, no ônibus para minha casa e, claro, quanto mais as pessoas me olhavam, mais eu fechava a cara. O boteco infernal na rua de casa, obviamente já, ou mais provavelmente, ainda estava aberto e todos que estavam ali ficaram me encarando. Cheguei em casa e cansado e bêbado como estava, fui direto pra cama. Acordei no dia seguinte e a caminho do banheiro, meu sobrinho me viu e começou a rir. Foi só aí que, me olhando no espelho do banheiro, eu percebi o meu estado. A boca vermelha de batom, mas isso era um detalhe insignificante diante da quantidade de glitter que havia em mim. Meu cabelo, um black power de mais ou menos 20 centímetros de comprimento, estava tão brilhante quanto um daqueles globos espelhados dos anos 70. Essa aparência contracenando com a minha cara de bravo durante todo o percurso explica os olhares intrigados que eu recebi. Agora, o que é impressionante dessa história é que ele é realmente um cara que deixou a vida levar, sim, né? Ele simplesmente foi. Ele tava deitado, falou, vou pra São Paulo. Aí foi pra São Paulo, eu vou mudar de bloco, vou entrar na balada, vou comer no boteco, vou andar até achar uma estação do metrô. É impressionante, né? Como o palhaço ajuda essas pessoas, né? O cara tava literalmente na mão do palhaço, bêbado, no meio da madrugada, andando pelo São Paulo. E deu tudo certo. Ele chegou em casa. Chegou em casa fantasiado. De globo de balada dos anos 70. De discoteca. Imagina ele com uma cara muito brava, a boca toda suja de batom, o cabelo todo brilhoso, as pessoas tipo, cara, não faz mas sentido. Mas que no carnaval as pessoas falam assim, ah, carnaval, o maluco tava no bloco, meio que... Sim, mas eu acho por mais que chame atenção, as pessoas têm uma explicação pra isso e aí sim, passa. Sim, sim, com certeza. Eu acho que as pessoas estavam mais batendo na tecla de tipo, por que ele tá com essa cara de bravo? O que aconteceu nesse carnaval? Tipo, aparentemente foi mó divertido. Então é isso. Parabéns pelo seu carnaval. Posso ler a segunda história? Por favor. Caros amigos, sou o Alex, tenho 26 anos e sou desenvolvedor front-end de Manaus. Gustavo, tem Manaus no blog do Kayak? Eu acho que não tem não, mas de Manaus dá pra chegar rapidão no Caribe, na Flórida. Fica a dica aí pro próximo Kayak Hack. Boa. Desenvolvedor front-end de Manaus, porém faço parte daqueles tantos porcentos de desempregados deste presente distópico chamado Brasil. Em 2014, eu estava voltando a frequentar uma paróquia perto de casa. Havia me afastado e andava meio triste, então pensei em conhecer gente nova. Lá, eu me envolvi com um grupo de jovens e com a catequese. Conheci o padre Elálio, um mexicano apaixonado pelo Brasil. Até então, eu só gostava de rock e era aquele jovem que falava mal do carnaval. Até esse cujo padre me dar uma aula de história através dos carnavais de avenida. Eu me senti maravilhado em aprender tanta coisa nova sobre a cultura do meu país e, ao mesmo tempo, envergonhado por ter sido um estrangeiro a me ensinar. Foi aí que comecei a despir-me de preconceitos. No final de 2016, eu saí de forma abrupta de casa e fui afastado da minha paróquia por motivos nefastos. Caramba! Estava determinado a morar na rua, mas minha mãe me encontrou e pediu para que eu fosse morar em uma kitnet na vizinhança. Longe o suficiente para não passar lá e perto o suficiente para ela não se preocupar. Caramba, que história, né? Cara. E isso passou batido. Não, e aí foi isso que aconteceu. Por isso eu moro numa kitnet. Continuando. Acontece que eu estava entrando em uma fase muito estranha da minha vida. Eu me afastei de amigos de longa data e os que eu conhecia da igreja já não eram tão acessíveis assim. Fiquei os 5 primeiros meses espalhando currículo, passando por situações constrangedoras, sendo alvo de olhares e atitudes claramente racistas. Foi então que decidi enviá-los por e-mail. Foram 2 anos, muitos modelos e nem sequer recebi uma ligação. No final de 2018, decidi fazer um curso em uma empresa que era parceira de uma outra empresa, na qual eu tinha um sonho de trabalhar, mas como eu estava há muito tempo afastado do contato humano, estava caindo num poço de tristeza. Então, fui participar dos ensaios da escola de samba do meu bairro, e na ocasião, ela era tricampeã do carnaval. Só que eu não sabia. Fazia 2 anos que eu não tinha nem TV. Risos. Caraca, gente. Risos. Eu tô pensando onde é que essa história vai. É, isso que o Rafael falou, que a história era good vibes. Talvez eu tenha enganado vocês. Eu queria ter contato com gente diferente, com pensamentos diferentes, queria viver uma experiência totalmente diferente pra mim. Mas no fundo, o real motivo era que eu queria afastar de mim os pensamentos suicidas. Eu queria resgatar Caramba. O sentido de viver. Caramba, Rafael. Para minha surpresa, o enredo que estava sendo preparado para 2019 era Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, a Benção Mãe Zumira. Não sei vocês, mas quando me vejo representado, sinto uma imensa vontade de dar o meu melhor, e foi exatamente o que aconteceu. 3 semanas após o início dos ensaios, eu já havia começado o curso e me destaquei a ponto da empresa querer contratar meus serviços. Porra, finalmente, Aê. Era isso que estava faltando. Carnaval. É. Carnavalesco. Sim, eu estava sendo chamado para prestar serviço na empresa dos meus sonhos. Eu estava radiante, extremamente feliz e proporcionalmente preocupado, pois não me sentia preparado no quesito relações interpessoais. Mas eu aceitei e me joguei. Com 1 semana para o desfile, os ensaios estavam pegando fogo. Muita gente começou a frequentar a escola, cantar o enredo e incentivar os brincantes. O que são os brincantes? Acho que as pessoas que estão, né, os arredores ali da festança. Entendi. Óbvio que com tanta gente ali, alguns ainda não estavam preparados para o desfile. Eu temia ser um deles. Eu ainda estava nervoso e inseguro, mas estava dando o meu melhor para superar isso. O meu diretor e mentor me disse a frase mais motivadora que eu já ouvi em toda a minha vida. Você ainda está inseguro, assim como eu quando comecei. Mas eu tive um mestre que acreditou em mim. Não desistiu de mim e que, contrariando a todos, me pôs na avenida, onde eu pude desfilar e ser campeão. Alex, eu acredito em ti e não vou desistir de ti, e na vitória ou na derrota, você vai desfilar e eu sei que eu nunca vou me arrepender. Esse foi o meu momento mais feliz de 2019. Ninguém nunca havia me dito carnavalesco. Isso. Carnavalesco? É, cara, o carnaval é demais. Não, o carnavalesco é demais. esse profissional pouco valorizado. Tremi da base, então, eu com 1,89 de altura e 70 quilos, abracei pela primeira vez o meu mentor, um cara bem mais alto que eu. Caramba, Caraca. Qual o tamanho dessas pessoas? E com pelo menos o dobro do meu peso, risos, o que também não é difícil. Teoricamente, ele tem 3 metros e 78 centímetros e 140 quilos. Ou seja, ele é um bonecão monstro. Ele é um bonecão de Olinda, entendeu? Entendi. Essa é a mágica da história. Em casa, eu chorei muito, mas diferente de outras vezes, era um choro de felicidade. Eu me sentia pertencente a um lugar. Eu olhava para trás e sabia que estava, pela primeira vez, satisfeito. Eu sentia que eu merecia aquilo e eu abracei esse momento. Agora sim, Rafael. Chegou, good vibes. Né? Carnaval, good vibes. Good vibes. O dia do desfile parecia não querer terminar. Cantamos muito no ônibus a caminho do sambódromo. No galpão, estávamos todos juntos pela primeira vez. O desfile em si passou muito rápido, mas foi de uma emoção sem igual. Muita gente de outras agremiações vieram ao encontro para prestigiar a atual campeã e cantar aquele enredo lindo. Foi o segundo momento mais importante e feliz do meu 2019. Essa história ficou muito grande, mas em resumo foi isso. Espero sinceramente que leiam esse e-mail. Eu gostaria de compartilhar com os meus vizinhos roqueiros, que são ignorantes no sentido de não conhecer, quanto eu fui no fim da minha adolescência. No entanto, obrigado e um forte abraço. Agora sim, cara. Carnaval Good Vibes. Basicamente, a história dele foi... É como se fosse um conto de Pinóquio, mas, na verdade, não era Pinóquio, né? Era um boneco de Olinda, que criou vida e ajudou a dele. Que maravilhoso, cara. Rafael, Caio, a gente já conversou aqui outras vezes, acho que em outro episódio de Carnaval, que um dos melhores momentos do Carnaval é a apuração do resultado dos desfiles das escolas de samba, certo? Sim. Exato. Pra mim é um momento que marca o Carnaval. Quando você ouve aquele cara falando, Estação Primeira de Mangueira, 10. É maravilhoso aqui. O Rafael falou também, num desses carnavais, que aquilo nada mais é do que uma planilha sendo preenchida e acompanhada ao vivo na televisão. Sim. Que é a mais pura verdade. É 100% uma verdade. Não tem nenhum exagero nessa afirmação. E aí eu tava pensando que... Lembra quando passou curling numa das Olimpíadas de Inverno e todo mundo passou a assistir curling, passou a passar curling na ESPN sem ser nas Olimpíadas? Lembra disso? Meio que virou uma modinha? Sim. Devia, eu acho que a mesma coisa devia acontecer com leitura de planilhas. Devia ter, já que todo mundo para assistir isso, devia ter um programa na televisão que passa às vezes, que é só uma planilha sendo preenchida. Em outras épocas do ano que não carnaval. Que não carnaval. Não precisa, podia ser, por exemplo, quer ver, ó, a planilha do almoxarifado. Aí vem o cara falando assim, pranchetas de acrílico transparente, 10. Grampos para grampeador dourados, 9,5. Aí chega a galera... Aí vem o comentário, né? Fala, a escolha pelos grampos dourados é uma escolha de glamour, porque os grampos prateados têm a mesma função, mas sem o mesmo brilho. É. Ou então, não, alguém abriu uma caixinha novinha e pegou meio tablete de grampo e colocou de volta na almoxarifada. A torcida revoltada, né? Põe a torcida, que absurdo! Ou então podia ter também... Quer ver um que eu acho que faria sucesso? Planilha do churrasco. Uma galera vai organizar um churrasco, lê a planilha do que foi combinado, o que foi comprado pro churrasco. E ia ser legal a reação, quer ver assim, tipo, quilos de linguiça, 10. Aí a galera comemora, né? Sim, porque todo mundo gosta de linguiça. É, coloca a galera, linguiça, linguiça. Começa a cantar o samba enredo da linguiça. Eu sei qual é o samba enredo da linguiça. Canta aí, por favor, Rafael. L-I-N-G-U-I, cedilha A. Demais? Canta de novo pra gente, por favor. Claro, claro. L-I-N-G-U-I, cedilha A. É por isso que... Um abraço pro palhaço linguiça. É por isso que levou 10, porque tá na boca do povo, né? O enredo que levantou a avenida. Sim. Aliás, uma grande ideia pra qualquer música é só ficar soletrando, né? As palavras. Sem dúvida. Aí tem um momento que o cara dá 10, mas todo mundo acha que foi roubado, sabe? Por exemplo, aí ele fala assim, caixas de cerveja Kaiser, 10. Aí todo mundo, não, que absurdo, porra! Aí ele dá um 8,5 pra Heineken, aí o cara avança lá e começa a rasgar papel, igual aconteceu aqui no Carnaval de São Paulo. Tem tiro pra cima. Aí tem a torcida da picanha, tá todo mundo lá esperando, né? Tipo, não, a picanha vai ganhar, a picanha sempre ganha, a picanha é mais tradicional, mais bonita. Quilos de picanha, 0. Não! Aí começa a briga, não, o cara não consegue terminar. Começa a vaia. Tem o neguinho da Beija-Flor joga um parasol no cara que tá lendo as notas. É, mostra a mesa do neguinho, ele lá esperando assim. Mas eu acho também que à medida que o público fosse se acostumando com as planilhas transmitidas ao vivo, a gente podia aprofundar o conhecimento das planilhas, né? Aí fala, olha, nesse momento, Jorginho, que Beija-Flor, tá colocando uma função de soma. Ele vai somar todas as células anteriores a esta célula na mesma coluna. Atenção, vamos ver o resultado. 110,5. Vai ver. Ué. Soma. Som. Aí ele fala assim, a gente agora vai desconseguir. Eu junto número com muito orgulho. Aí um monte de senhora, né, da ala das baianas, segurando um sinal de adição, assim, como se fosse uma cruz, sabe? Torcendo muito, rezando pra aquela função. Mas aí tem um lado positivo, né? De que se a soma começa a perder ponto, rapidamente toda a torcida pode virar de multiplicação. É verdade. É só virar o sinal. Só ficar um pouco inclinado, assim. E no campeonato de europeu de planilhas, que é pra onde vão os melhores jogadores, eles usam as funções mais complicadas, sabe? Sei. Sim. Usa... Proc V, tem desvio padrão, tem condicional, tem puxa fórmula, puxa resultado de outra planilha. Muda até a cor da célula, né? É engraçado que a gente foi de desfile de escola de samba para simplesmente uma lista de compras para um campeonato de planilhas, que é, na verdade, uma grande ideia. E se a gente propusesse que no campeonato das escolas de samba já tivesse funções na planilha e a gente não soubesse qual era o resultado? Tipo, o cara põe 9,5 e de repente multiplica por 10. Tipo... ele não sabe. Ia ser legal, né? Tipo um boost, né? É, tipo o Silvio Santos fazendo a apuração, entendeu? As regras vão mudando, você não sabe bem o que acontece. É, faz um barulhinho e plim! Ah, putz, tinha um multiplicador de 10 nessa célula, essa escola ganhou. A União da Ilha ganhou. Não, que absurdo. É, porque aí podia ficar emoção até o final, né? É tipo na Fórmula E, que você consegue dar boost no carro do cara de acordo com a quantidade de retweets que ele tem. Como que é isso? Vocês não sabem dessa história? Ah, maravilhoso. Não. É o campeonato de corrida de carro elétrico, né? É o campeonato de corrida de carro elétrico, Fórmula E. Tem vários pilotos famosos e tal. E eles têm uma função, eles querem ser modernos e integrados e interativos. Então tem uma função... que você fica postando a hashtag do piloto durante a prova, no Twitter. E aquele que tiver mais, ele ganha um boost a mais no carro dele de... Sabe? Ele tem um nitro. Ele consegue dar um nitro no carro dele. Caramba. Não é maravilhoso? Não, isso é genial. É genial, mas ia ser melhor ainda se ele pudesse soltar uma tartaruga. Né? Jogar uma casca de banana, né? E aí podia ter isso no campeonato de planilha, quer dizer, no próprio desfile de apuração das escolas de samba, as pessoas podiam ficar lá fazendo fórmula e eventualmente essa fórmula vai se aplicar em alguma das escolas. Não, e eu acho que devia ter isso no desfile das escolas de samba também. Se tivesse mais tweets sobre a rainha da bateria, eles podiam ficar mais tempo na avenida ou soltava fogos de artifício, alguma coisa assim. Eu quero terminar aqui falando, lendo a última planilha que eu tinha aberto aqui no meu Excel pra vocês. Tá bom. Por favor. Posso começar? Vamos lá. Controles GugaCast Caio Corraine. Episódios GugaCast. Season 5, episódio 1. Edição por episódio de coletânea. 3. Edição de conteúdo exclusivo do grupo secreto. 4. É, nesse momento a gente vê que a comunidade apoiou muito o carnavalesco Caio nas suas edições. Não foi o resultado mais alto que ele já atingiu num mês, mas a gente vê que foi um grande desempenho. Parabéns, Caio. Obrigado, Guilherme. Por ter aberto bem a planilha de pagamento. Posso ler a terceira? Por favor. Lê a terceira aí pra gente, Rafael. Olá, Guga, Rafael e Caio, de quem eu amo todas as suas vozes, desde o apresentador da Globo a quando o mocoquense acaba saindo sem querer pelos poros do áudio. Pô, eu também. Que Caio, demais. Faz a sua voz de locutor da Globo. É a minha voz locutor de repórter da Globo. Você fala a seguinte frase: a diferença você sente no bolso. Eu nunca mais vou falar essa. Não vou falar essa frase, não. Fala, a diferença não, você sente não, no bolso. Não vou falar porra nenhuma, não. Eu sabia que ele ia falar essa frase. Toca esse e-mail aí. E aí fala assim: eu queria ter um boi bem branquinho. Vai, Rafael. Chamo-me Luísa. Vocês podem falar meu nome. Sugiro carinhosamente substituir por Senhora Gema e Senhor Clara. Mas sei que a criatividade de vocês não tem limites. E vocês certamente terão uma ideia muito melhor. Cara, Senhora Gema e Senhor Clara é maravilhoso. Eu tô pensando num livro infantil com esses dois personagens. Tipo, tipo o senhor Clara, todo meio bobalhão, assim, meio gordinho, meio recheado. E a senhora Gema meio molenga, assim, meio sleek. Perfeito. Senhora Gema e senhor Clara. Minha história se passa no tradicional carnaval do Rio de Janeiro, aquele da Marquês de Sapucaí. Apesar de ter morado no Rio de Janeiro desde sempre e ter estudado no centro da cidade, eu nunca tinha curtido esse carnaval de avenida. Pra falar a verdade, o carnaval de rua eu só fui conhecer com 22 anos, no bloco das Carmelitas Descalças, que passou então em frente ao ateliê em Santa Teresa, onde eu estava fazendo um bico com os amigos no dia. Eu não lembro de muita coisa, só de termos voltado clandestinamente ao ateliê de madrugada para eu vomitar com alguma dignidade. Obrigado, amigos. A isso se resume minha experiência. Eu sempre preferi viajar para lugares ermos e isolados a aproveitar a cidade maravilhosa, engrossando o número de carros na estrada e o trânsito infernal típico de pré e pós-feriado. Gustavo, tem lugares ermos no blog da Kayak? Cara, tem bonito, né? E tem Cambará do Sul também, que a gente falou. É, eu acho que é suficiente. Toda essa introdução para dizer que eu, carioca da Gema, era uma turista no carnaval. Pois bem, aos 24 anos, fui morar na Alemanha e voltei para uma visita com o meu então namorado, o alemão Senhor Clara. Senhor Clara. Em pleno carnaval, Senhor Clara, como todo bom turista, queria muito ver aquele espetáculo ao vivo. Ele, gringo, pensava em bateria, música, plumas, penas, glitter e cores exuberantes. Eu, carioca, pensava centro, caro, noite, escuro, becos, cara de gringo, peri. É assim, alemão não dá pra disfarçar não, cara. Ainda mais o senhor Clara, que é um ovo de cachecol, né? É. Exatamente. Tampi Dante. Ele... Ia ser legal se o senhor Clara conhecesse o Hans Donner. Por quê? Porque o Hans Donner é o alemão que mais ama o carnaval. Ah, é verdade. Ele acha tudo isso aí bonito. É o cara que mais ama o carnaval e mais ama Drop Shadow, né? Todas as coisas que o Hans Donner faz tem tudo, Drop Shadow. Tudo tem Drop Shadow. O que é Drop Shadow, minha gente? É aquele efeito do Photoshop que você coloca a imagem e aí o Photoshop faz uma sombrinha embaixo dela. Ah, entendi. O Hans Donner fez o design da nova bandeira do Brasil e tinha Drop Shadow na lembro disso, eu fico muito feliz. Eu acho maravilhoso dele. E eu acho que isso devia ser adotado, cara. Faz total sentido que a bandeira do Brasil, tenha Drop Shadow, dois, tenha sido desenhada pelo Hans Donner. Sim. Não aceitar isso é só negar o óbvio. Eu quero muito que vire lei que depois que a gente aceitar isso, todos nós utilizemos o relógio do milênio do Hans Donner. Cujo Brasil ficava no centro do mapa mundi. Eu acho que isso, e acho que o hino nacional tinha que terminar com pam pam pam, pra gente saber que acabou. É isso, essa é a nossa plataforma, pessoal. Hino nacional com tchá tchá tchá no final, feito pelo Zé Ramalho, e a bandeira feita pelo Hans Donner, com Drop Shadow. Exato. Esse é o país do futuro. Voltando aqui ao Sr. Clara. O Sr. Clara passou o carnaval todo insistindo e eu tentando desviar. A família engrossou o couro. Poxa, ele não pode vir ao Rio e não ver o carnaval. Leve ele lá. É, tia. Você mora aqui e também nunca foi, né? Eu pensava com certa indignação. Quando achei que tinha me safado, ele ouviu falar do desfile das campeãs rapidão. No fim de semana seguinte. Rapidão. A senhora Gema é a tia dela ou é ela? Eu acho que é ela, né? Eu acho que é ela falando com a tia da senhora Gema. A tia falou, poxa, ele não pode vir ao Rio e não ver o carnaval. E aí a senhora Gema pensou, é tia, mas você mora aqui e também nunca foi, né? Então ela é a tia, a senhora Gema é a Luísa, a nossa amiga que tá escrevendo a história. Isso. E a tia é a tia... Chalaza. Albumina. Tia Albumina. Chalaza. Sabe o que é Chalaza? Não. Que é Chalaza? Chalaza é aquela merequinha branca que tem no ovo cru. Ai, que nojo. É sério, esse é o nome daquilo. Como que isso tem nome? E esse nome é horroroso, falou, né? Quem que olhou aquilo falou, não, isso necessita ter um nome. Vai ser esse nome desgraçado. Chalaza. A chalaza é o que mantém a gema no centro da clara. Ah. Caramba, Gustavo, você sabe muito sobre ovo. Parabéns. É, quem não come carboidrato tem que saber das outras coisas, né? Então. Tia chalaza. É, tia chalaza. Você mora aqui e também nunca foi, né? Fica aí mantendo a gema no centro. Eu pensava com certa indignação. Quando achei que tinha me safado, ele ouviu falar do desfile das campeãs no fim de semana seguinte. É, aí babou. Aí, aí o gringo não vai conseguir, não. Foi um anúncio na TV que propagandeava entradas nos setores populares sobrando. Diante de tamanha vontade e persistência, resolvi entrar com ele nessa aventura e cedi. Bora lá. Procurei por todos os cantos esses tais tickets. Internet, telefone, bilheterias. Ninguém soube, ninguém viu. Mas a essa altura, não havia mais volta. Seria como tirar doce de criança, dizer ao senhor Clara que não ia rolar. A gente compra lá na hora, ele disse, com a naturalidade de quem acha que vai comprar um ticket de galeria na Ópera de Paris. Ô, oh, gringaiada, ô, oh, nossa senhora. Mas ok. No dia do desfile, nós pegamos o metrô cheio de peixes, golfinhos, inhansãs e todas as fantasias bizarras que o carnaval gera. Carrinho de supermercado? Vagão de trem? Embalagem de sucrilhos? Aposto que já houve. É, se você comprar aquela embalagem de sucrilhos do Sam's Club, dá pra só você pôr ela no corpo. Exatamente. Fura o bracinho, né? Tchum, uh-huh. Tchum. O senhor Clara não é um gringo que tem um letreiro luminoso na cabeça apontando pra ele dizendo turista. Mas tampouco se passa por um local com a pele extremamente branca e o sotaque inconfundível. E se ele tivesse esse letreiro luminoso, esse letreiro ia ter drop shadow. Ah, piadas de design. Dada a situação, fomos logo abordados por um ambulante ao sair da porta do metrô. Ingresso? Vi o brilho nos olhos do Sr. Clara e sua dança interna. I told you so. Alguém lembra desse episódio do The Scrubs? Cara, alguém assistia Scrubs? Ah, é muito eu assisti bom. Alguns eu assisti episódios. Quando. Era bom mesmo, mas eu não lembro disso não. Ok. A dança dizia pra mim, não falei que ia ser fácil? Mas meu instinto carioca me dizia que a aventura apenas começara. Negociamos um preço. Mais alto que o preço popular anunciado na TV, mas bem razoável ainda. Ele separou dois cartões e disse, ok, tenho dois nesse setor aqui. Desconfiado, eu perguntei, mas como saberei se esse cartão já não foi passado? Se foi esperto externar minha desconfiança de maneira tão direta, não sei. Sei que o rapaz, falando bem devagar, ele certamente me colocou na gaveta de gringa junto com o Frank e me propôs. Eu vou com vocês até a porta. Vocês me pagam só quando estiverem dentro. Não tive do que reclamar. Pareceu uma boa proposta. Aí é que começa a ficar sinistro. Ele vai nos guiando por ruelas escuras do centro do Rio. Ah, não. Virando com passo rápido à direita e esquerda, de modo que logo logo já estávamos completamente perdidos e as multidões de gente saindo do metrô tinham ficado para trás. Eu só pensava, deixe-me pelo menos um rim. Enquanto olhava para o Sr. Clara com desespero no olhar. O Sr. Clara, que provavelmente nunca viu o filme Turistas, estava curtindo sua aventura antropo-urbana no Rio. Ele adorava ver o rio que turistas nunca viram. Eu só rezava para esse rio não ser a banheira de gelo em que acordaríamos no dia seguinte. Cara, se ela fala que o Sr. Clara não tem o drop shadow na testa de turista, ele super tem. Ele tem demais. Tá ligado? Aquele gringo que você vai levando assim, tipo, você fala, não, sobe nesse pau de arara aqui. Aí o gringo tá lá, ê, vamos. Depois de uns 15 minutos andando, chegamos em uma entrada. Meu coração palpitava ao som da bateria. E finalmente entramos com os cartões. Absolutamente válidos do honesto ambulante. Caramba. De dentro da roleta, entreguei o dinheiro. R$70. Mas tínhamos combinado 65. Porra, R$70. Porra, por muito dois barato. Ingressos? Por desfile das campeãs. É, foi barato. Não. E ainda teve escolta até a entrada. Bom, ela tinha pago R$70 e eles tinham combinado 65. Tudo bem. Afinal, que são R$5 a menos para quem tem dois rins? Mas logo ele volta, trazendo duas cervejas latão que ele desenrolou na promoção com outro ambulante para nos dar de troco. O cara voltou... agora que eu entendi. Né? Eu achei que era o senhor Clara que tinha voltado com a cerveja. O ambulante voltou e falou, não, toma aqui a cerveja para valer as suas 5 pratas que você me deu a mais. Isso, exato. Melhor ambulante do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Se duvidar, era o Hans Donner mesmo. Aí no meio dos latões tinha um relógio dos 500 anos. E assim, curtimos algumas horas de samba na avenida. Melhor que nos sonhos do Sr. Clara, bem de pertinho, com uma cerveja gelada e filando uma batatinha de pacote da família ao nosso lado. Ah, cariocas. Por ser no final da avenida, ainda víamos os carros sendo desmontados e os destaques sendo guinchados. Foi uma experiência incrível e no final fiquei me sentindo mal por ter desconfiado da honestidade do melhor host de carnaval que tivemos. Obrigada, queridos, e até a próxima história. Não, pô, excelente. É ok ela ter desconfiado, vai. Era uma situação... Que bom que deu tudo certo. Sim. Podia ter dado muito errado. É, esse é o verdadeiro plot twist da história. Tem um gringo alemão querendo comprar ingressos pra ver a Marquês de Sapucaí e aí tudo funciona e dá certo. Sim. Rafael, lembra quando você me contou que você foi pra Natal e aí você ia na praia e as pessoas que alugam cadeira chegavam pra você e falavam assim: "Ei, amigo, amigo." Sim, sim. E aí eu tava andando perto dos carros, né, no estacionamento. Aí passou um menino e falou assim: "Um neuro para mangiare." Caraca. Você pode mandar o John Wablo, sua língua fácil. Eu falava "qual é, meu irmão?" Porque "qual é, meu irmão?" é um atestado de que você fala português e sabe o que tá falando. Sim. É, porque se você falasse "não tenho, sinto muito", ainda assim ele ia achar que você é gringo, não? Uau, o gringo fala português perfeito. Deve ser de Lisboa. Isso. Mas o que era muito legal do cara que falava "amigo" é que era isso, ele não falava outra língua. Ele só falava um português errado. Ele falava "amigo, cadeira." Ele só falava de um jeito muito pronunciado, né? Pra ver se você entendia. É isso. "Amigo" é muito legal. Que não faz sentido nenhum, não faz, né? Sentido nenhum. Posso ler a última? Leia, meu amigo. Última história. "Olá, Rafael, Guga, Caio, possível convidado. Eu me chamo Bebeto. Nome fictício, podem alterar Bebeto, tá bom pra todo mundo? Nessa altura do Bebeto campeonato." Bebeto é maravilhoso. É maravilhoso, inclusive. Bebeto. Esse é o nome que eu sonhei pra uma história no carnaval de 2020. Bebeto. Eu poderia chamar de Rico Salazar, mas eu vou chamar de Bebeto. Pra gente não ter que pagar direitos autorais pro Bebeto. Mas a gente vai correr esse risco. "Tenho 31 anos e gostaria de contar uma das histórias do carnaval mais maluco da minha vida. Capítulo 1, A Tempestade. Era o fatídico ano de 2019 e eu, jovem de 30 anos, recém-solteiro, estava ansioso pelas maravilhas que o carnaval daquele ano me prometia. Vindo de uma relação de muitos anos, eu posso dizer com segurança que nunca tinha estado solteiro em um carnaval. Pois bem, naquele ano, como nos anteriores, a promessa de curtição estava nos blocos de rua da cidade de São Paulo. Ou seja, bebida barata, pessoas se espremendo pelas ruas, glitter, calor e, segundo minhas expectativas, tudo aquilo que a ministra Damares está indo contra esse ano." É, inclusive nosso amigo da História 2 pôde confirmar isso. "Mas como a alegria de fudido dura pouco, 2019 foi o ano em que choveu em todos os dias de carnaval em São Paulo." Aliás, no blog do Caiaque ainda dá tempo de passar o carnaval fora de São Paulo, se você for olhar lá. Continua chovendo, só queria avisar vocês. É. "E não era daquelas chuvas fraquinhas que refrescam e vão embora. Pra vocês terem ideia, no primeiro e único bloco que fui, eu e mais ou menos 5 milhões de pessoas que estavam no Largo do Arouche fomos presenteados com uma torrente infindável de água, como se o próprio Deus cristão do Velho Testamento quisesse levar os pecados daquela festa carnal." É tipo aquele meme, né? Não é? Pega o barco! Que meme é esse? É Deus querendo sumir com a população do mundo todo de novo. Por isso que ele fala: "Noé, pega o barco." Ah, enfim. "Padre Marcelo, pega os animaizinhos." Ah, eu gostando do Padre Marcelo, cara. O cara que dava spoiler da música. Imagina ele assistindo o filme. Agora ele vai matar, hein? "O assassino tá vendo com a arma na mão do assassino." Cara, cala a boca, padre! Pensando bem agora que você falou, eu acho que já fui muitas vezes no cinema e o Padre Marcelo tava lá. Atrás de mim. Ah lá. Presta atenção que é importante isso aí. "O resultado de tudo isso, fui obrigado a curtir meu carnaval pelas noites da cidade." Eu não entendi. Ah, ele não pôde ir nos bloquinhos. Ele teve que sair à noite. Que problema. Né? Capítulo 2, A Amiga. "Na terça-feira de carnaval, estava em casa quando recebi um convite. Bebeto, vamos sair para beber. É carnaval. Eu prontamente me arrumei e pedi um carro de aplicativo de transporte supervalorizado até o local previamente combinado. Essa minha amiga, a Pamela, tinha convidado mais outra amiga para o bar, a Carol. Podem trocar os nomes, mas são fictícios. Pamela e Carol, tá bom pra todo mundo? Eu ia ficar com Salazar. É. É, a gente podia falar isso, né? Que é Rico Salazar e Junctiano. Isso. Então tá, então a gente vai chamar a Pamela de Rico Salazar e a Carol de Junctiano. Que recém-solteira estava animada para curtir a folia carnavalesca. Bebemos, conversamos, falamos besteira. As noites daqueles dias do carnaval, contrariando as tardes, eram muito agradáveis e foi tudo maravilhoso. Eu, com toda a minha habilidade, estava tentando flertar com a Junctiana e falhando miseravelmente, é claro. A Rico Salazar, com toda a sua personalidade isqueirinho... O que é uma personalidade isqueirinho? Não sei. Que quer colocar fogo na situação, né? Sei. Eu achei que é porque ela tinha uma pedra áspera e cilíndrica. Porque ela faz bons vídeos em slow motion. Ou porque ela tava cheia de gás. Comeu umas esfirras aí antes de sair. A Rico Salazar, com toda a sua personalidade isqueirinho, de quem comeu um esfirro de espinafre do Habib's, queria incendiar a noite. Aham. E fez a proposta. E se fôssemos para uma casa de swing? Caralho! Foi... A Rico Salazar não brinca em serviço, hein, bicho? Por isso que era essa porra, lenda. Mas não é, não é isqueiro, né? Isso aí é aquele negócio lá, o lança-chamas. Foi nessa hora, meus amigos, que eu senti a bênção de Baco e com a cara mais controlada do mundo disse uma palavra que abriria várias portas para mim. Opa! Foi uma boa resposta. Foi. Se Sim. ele tivesse tempo para pensar, ainda assim valia a pena responder. Olha, eu fiquei aqui pensando, eu considerei todas as possibilidades e minha resposta é a seguinte. Opa! Capítulo 3, A Casa. Tentem desenhar a situação na cabeça de vocês. Eu, um cara que nunca estive solteiro, um iniciante nessa vida de aplicativos e pegação, estava em um carro, no banco de trás, sentado no meio de duas mulheres muito bonitas, indo para uma casa de swing. O medo e a empolgação estavam lutando para ver quem tomava conta de mim, mas no final, deixei todos os meus receios e embarquei na viagem com gosto. Chegamos e o primeiro obstáculo se impôs na forma de segurança de balada. Sim, esse lugar é tipo uma balada onde tem espaço para outras coisas. Como o Caio já explicou aqui. Não precisa falar de novo. Ok. O cara da portaria encrencou que estávamos em três e queria cobrar a mais. Pra quem não sabe, esses lugares cobram preços diferentes. Mulheres sozinhas pagam bem barato. Homens sozinhos pagam muito caro. Casais pagam um preço mais adequado. A minha ideia era que entrássemos como um trisal, pagando o valor da comanda de um casal. Ok. Eu não entendi a lógica, mas ok. Depois de um pouco de conversa e negociação, fomos liberados e pegamos nossa comanda. Temos que dizer que o Bebeto tem muito sangue frio, né? Ele chegou e falou assim, ó, Rico Salazar e Junctiana, como se elas fossem um só. E aí o cara não teve contra-argumentar isso. Não, a Rico Salazar falou, vamos pra uma casa de swing. Em vez do cara só ir e deixar rolar, ele resolveu negociar o preço da entrada. Como disse, a casa é basicamente uma balada que, ao fundo, tem algumas salas e outros espaços onde as pessoas podem se soltar mais. Para nosso espanto, o lugar estava meio vazio. Pegamos bebidas e fomos explorar. Enquanto eu aguardava as meninas usarem o banheiro, ganhei um beijo aleatório de uma mulher que passou na minha frente. Parecia que em uma noite conseguiria realizar tudo o que esperava para o meu carnaval. Parecia. Capítulo 4, O Amigo. Ah, não. Aí, babô. Depois de explorarmos um pouco a casa, Rico Salazar me disse que um amigo dela estava na porta e ia entrar para ficar com a gente. Tudo bem, pensei. Eu não ia ficar com a Rico Salazar mesmo. Amiga de anos, não ia rolar. O cara chegou e percebi um pequeno problema. Ele era gato. É o problema que o Caio causa quando ele chega nos lugares. É, sim. Com certeza. É, tá todo mundo lá tranquilão, aí deve... Ah, não, cara, chegou um cara bonito. Puta, e agora? O nome dele é, obviamente, Alejo, né? Sim. Isso. Eu não me considero um cara feio, mas o Alejo tava de sacanagem comigo. Logo notei o segundo problema. A Rico Salazar não tinha interesse de ficar com ninguém aquela noite. Ela só queria curtir a vibe. Exatamente. É, aí a Rico Salazar, ela foi escrota. É, não, ela não, tá, não deve nada pra ninguém, cara. Não, ela não prometeu nada. Ah, mas ajuda, né? As amizades. É, ela podia falar assim, ó, já que a gente tem que tirar time e o Bebeto não quer jogar comigo, porque ele e eu somos a mesma pessoa, eu sou Rico Salazar, Então, né? Mas ainda assim, ela tá no direito dela. Ah, não. Porra, a mulher deu um beijo aleatório nele, cara. Ele tinha outras coisas. O Alejo não ia chegar e dominar a casa de swing inteira. Assim, é o Alejo, né, Guga? O cara é o Bebeto. Exatamente. Eu acabara de tomar um gol dentro de casa com a injusta regra do gol que vale mais. Era como se o próprio craunhão, o mochila de criança, o unha encravada, o xixi de gato, o assembleia de condomínio estivesse agindo na minha noite. Tentei relaxar, curtir e deixar acontecer o que fosse pra acontecer. E deu certo. De repente, estava dançando com uma mulher incrível na pista e tudo parecia que estava caminhando pra minha grande estreia naquele carnaval. Não estava. Caraca, Bebeto. Capítulo 5. A negociação. Em uma casa assim, existem muitas regras. Uma delas é que os casais que querem fazer a troca devem estar de acordo com tudo, obviamente. Enquanto eu dançava e achava que estava arrasando, o Alejo e a Jancutiano estavam conversando com o cônjuge da minha parceira de dança. Essa não é uma história de carnaval, cara. Ela, assim, só passou na regra do Rafael de acontecer no carnaval. Exatamente. Apareceu a palavra carnaval. Essa é uma história pro programa do Dia do Sexo. Depois de 5 minutos disso, eles se aproximam de nós, pegam a mulher pelas mãos e se dirigem para os fundos da casa, me deixando com aquela linda e clássica... cara de palhaço. Caraca. Ah, foi legal, vai. Fiquei puto, mas meu nível alcoólico ajudou a refrescar minhas dores. Rico Salazar, que estava sentado em um banco, veio dançar comigo e acabamos dando muitas risadas. A coisa realmente desagradável dessa noite aconteceu quando o Rico Salazar, ao se afastar de mim para ir ao banheiro, foi meio que arrastada por um cara que tentou se forçar para cima dela. Eu vi a cena, saí correndo, empurrei o cara e quase parti para as vias de fato. Ela me segurou e acabou... deu um voleio no cara. Exatamente. É o chute clássico do Bebeto. É o golpe, sim, especial, né? É o Hadouken do Bebeto. Aí ele pega, e quando a pessoa cai no chão tonta, ele pega ela no colo e começa a fazer aquele vai e vem até ele desmaiar. O cara era um puta jogador, mas ele sempre será lembrado por essa cena. Exatamente. Em que ele bizarramente fazia a mímica de que ele tá embalando um bebê. Ele me segurou e acabei conseguindo raciocinar o bastante para concluir que uma briga acabaria com uma noite que, apesar das frustrações, estava sendo bem agradável até ali. Eventualmente, explorei alguns locais da casa e tive algumas experiências interessantes. No final, olha aí o momento Sérgio Malandro. Alerta de macaco! Abriu a portinha do banheiro e saiu um macaco, né? Aliás, essa era uma boa coisa pra uma balada fazer, né? Sim. Colocar um macaco dentro do banheiro. E aí fica uma lenda, assim, cara, um dia eu fui nessa boate e quando eu abri a porta do banheiro tinha um macaco. E aí fica todo mundo com medo de ter um macaco. Ué, que estranho, que estranho. Por que essa boate se chama Hora do Capeta? Até que um dia alguém abre a mesma porta do banheiro e tem uma bicicleta lá dentro. Um Dynavision. E aí as pessoas combinam que a roupa pra ir nessa balada é camiseta, blazer e boné pra trás. Que aleatório isso. Um bonézinho com catavento, né? Falta um parágrafo e eu não vou conseguir acabar pensando na balada do Sérgio Malandro. Qual que é o nome? Qual que é o nome do cara lá, que é o artista brasileiro que todo mundo adora odiar? Que ele pinta as coisas tudo colorida e tal. Romero Brito. Romero Brito. Cara, o Sérgio Malandro, ele vestia Romero Brito antes de termos Romero Brito. Ele é tipo uma pintura viva do Romero Brito. Exato. No final, foi uma situação inesperada que aconteceu pra mim em um momento que precisava bastante. Eu acho que ele tá falando no momento que ele abriu a porta do macaco. Exato. Ou da bicicleta. Ah, é claro que a noite acabou como tantas outras noites de balada em SP. Em uma grande rede de fast food, comendo um lanche ruim e caro. Um grande abraço, Bebeto. PS, meu celular estava sem bateria e o Alejo pediu um carro pra mim. Não paguei ele até hoje. Eu nem lembro mais o nome desse ser. Além disso, eu não sabia, mas naquele carnaval eu ainda teria uma das experiências mais malucas da vida. Talvez eu escreva novamente no GugaCast sobre sexo, por favor. Esse aqui poderia ter ido pra essa sessão, inclusive. É, mas a gente já conhece a tática do Rafael, né? Ele dá Ctrl F, aparece a palavra que ele precisa, ele... Não, tá classificado. Essa é a tática. Gente, aconteceu no carnaval, é obviamente sobre carnaval. Se não fosse carnaval, ele estaria trabalhando. Era terça-feira. É verdade. É verdade, é verdade. É uma história de carnaval. Esse foi o programa de carnaval. Passou muito rápido, né? Entre um carnaval e outro. Nossa, a gente tá ficando muito velho. Semana que vem a gente volta. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, recomendações ajudam a gente demais aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, a gente só recebeu histórias legais, todas foram lidas e a gente ainda pode usar algumas outras nos programas do futuro. Ficha técnica do episódio: produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Caio Corraine, pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, e a edição desse episódio é do Beto Aragão. Saiba mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. O GugaCast é uma produção da Parasol Storytelling. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. A gente vai ler agora os tweets que a galera postou com a hashtag GugaCastCarnaval. Semana que vem a gente vai pedir mais tweets. Fiquem ligados lá no Twitter e no Instagram também. Eu também peço por lá colocar uma hashtag e mandar uma história em 200 e poucos caracteres que a gente vai ler aqui no finalzinho. Vou ler então aqui a história de Clebão, que tem a arroba BoraErrar, que é uma excelente arroba. Arroba BoraErrar. É muito boa essa arroba. Tava tão louca que me perdi dos amigos. Tentei entrar em prédios aleatórios até achar minha casa. Apaguei. E acordei chorando, porque já estava amanhecendo e havia perdido o show que queria ver. Mas aí descobri que, na verdade, era o pôr do sol do mesmo dia. Corri e vi o show. Cara, como que uma pessoa desmaia e acha que passou um dia e é o mesmo dia? Vou ler aqui do Vanilla Submarine. Arroba Ninja Arrogante. Ninja Arrogante, tudo junto. Ninja Arrogante. Ele diz aqui: fui pra Portentosa, Itaúna, Minas Gerais, no carnaval, com minha companheira e primos dela. A cidade tem um bloco que se chama Esplendor e Glória. São vários velhinhos cantando e curtindo. Nos maquiamos e bebemos uísque quente de um cantil. Foi um dia de esplendor e glória. Foi mesmo. O Varley-me Deus, que é o Varley Xavier, disse. Varley-me Deus. Varley-me Deus. As pessoas do Twitter, assim, são maravilhosas de vez em quando. Fui desfilar na escola de samba. Caí dentro de um bueiro aberto na concentração. Vi os pés das pessoas na altura dos meus olhos. Atravessei a avenida com dor no cóccix. Que carnaval maravilhoso, cara. O chão simplesmente se abriu aos pés dele. Se abriu e eu caí. E esses foram os tweets, hashtag GugaCastCarnaval. Semana que vem a gente vai pedir mais. E a gente sempre vai ler micro histórias aqui no final do programa nessa temporada. Lá vou eu, hoje a festa é da albumina. Parasol.